Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. São 6 da tarde e o Pretinho das 6 da tarde vem com Sicred. Gente que coopera cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. E aí, Porazinho? Ô, oh, meu irmãozinho! Ô, oh, Porazinho, não tem te visto mais na Companhia Atlética. Opa, denúncia! Não, denúncia. Amanhã tá embarangando, hein, gente? Não é verdade. Sexta passada foi meu último dia, essa semana não deu, não Alexandre. Não deu, né? Pô, tá com o problema da árvore lá e pá. Ah, teve a árvore, né? Ontem eu fui na minha escola ensaiar, sabe como certo. É que é? Uma caminhadinha que ela tá rolando todo o professor dia. Do boxe lá perguntou quanto pro é a mensalidade? Quanto é a mensalidade lá que tu paga? Mas semana que vem retornaremos com tudo. Isso não é importante. E mais um pouco. Beleza, tamo claro, te esperando, tá? Porazinho, é nóis. Beleza. E tu, Marcos Piangers? Tudo ótimo. Qual é que é o plano da tua telefonia móvel aí? Telefonia móvel, oi. Oi, tudo bem? Tudo bom. Quanto é que tu paga por mês de telefone, Marcos? R$10. R$10? Então, é o iPhone. Isso foi um merchandising, Marcos Piangers? Não foi, eu tô te respondendo perguntas. Não. Eu mando mensagem pra todo pré-pago. Mundo, ligo pra DDD, pra Fixo. Tá ótimo de todo pra mim Brasil, já. Tá lindo. E... tchau. Fala, Mr. P. Fala, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, queridão. E tu, Maurício Amaral? Eu vou muito bem, cara. Que beleza. Pedro Smanioto! Oi. E com Pedro Smanioto vem uma galera. Olha a galera. Vem aí, o Faustão, vem o Antônimos, vem também o Zacarias, e vem o Alcemar, e vem o Joel, e o Dinante, e o Dejair. É, o Dejair não precisa. Dejair. Tá bem, tá bom. Chegou o Dejair, tá junto. O Dejair na barca aí. Eu adoro o Dejair. Eu gosto. Dejair. Mas tem que perguntar de onde veio o Dejair. De onde tu vem, Dejair? Dejair. O quê? Dejair. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos até as 19 com o Pretinho entretendo a audiência da Atlântida. Taxas cobradas pelo Detran de Santa Catarina devem ficar mais caras em 2012. Fiada, pum! Vai custar mais, por exemplo, tirar a carteira de habilitação. Ah, vai. Fazer vistoria e emplacamento de veículos também vai ficar mais caro. A taxa mais alta cobrada para transporte de pessoas vai passar de... R$2.000? Meu Deus. O que é isso aqui? Taxa cobrada para transporte de pessoas. Eu acho que são as taxas dos coletivos. Alcemar. De... taxa coletiva. Escolar e não sei o quê. Ah, transportes que não sejam públicos, assim, é isso? Talvez, acho que é. Transporte privado? É, isso aí, mas tem a ver isso aí. Vans, escolares. É isso aí. Tipo, o cara, pra ter a licença pra transportar pessoas e ganhar dinheiro com isso, tem que pagar uma taxa. E essa taxa, então, é de dois, vai passar de R$2.000. Tudo virou R$2.000, né? Coisinha R$2.000. Dá R$2.000 aí. O conselho do portão da garagem, quanto é que foi? R$2.000. R$2.000, meu salário. Tá louco, cara? Homens armados interceptam veículo e levam o interno da FASE na zona sul da capital. Aqui faz, olha hein? Isso, velho. No início da tarde, uma Kombi que levava o interno de volta à unidade. Uma Kombi, Almir? Na Vila Cruzeiro. Exatamente. Pô, mas é o carro que os caras têm, né, meu? A Kombi. Foi interceptada na Avenida Taquari por um Corsa. Meu Deus. Pô, um Corsa. É o carro que os caras têm, né? Corsa. De cor bordô. Que ingressou na contramão e depois de colidir contra a Kombi, 4 homens portando pistolas desceram para resgatar o jovem. Ele seria integrante da quadrilha Bala na Cara. Rio de Janeiro style, né, cara? É verdade, amigo. É, mas o Rio de Janeiro não é Kombi Corsa, né, cara? Aí é... Ah, sim, só muda o carro. O cara... A notícia poderia até ser coisa de Hollywood, né? Mas tirando o Corsa e o Kombi ali, né? Que é, mas a notícia é importante porque tu vê, cara, FASE só abriga menores de idade. Isso. Tá? E aí, se tem todo esse aparato pra tirar esse cara não, de não, lá... Não, vou explicar. Ele tava na FASE, entrou em 2006, aí ele fez 19 anos e tava sendo transferido aos 19 anos. E aí rolou essa... Tá, ok. Resgate. Ok, que seja 19, tá? E não 18 ou 17. Que seja 19. Ele é um talento emergente. Isso. Né? Entre aspas, mas né? Mas normalmente é do mal. Sim, do mal. Um talento emergente. Um talento é um do mal cara emergente. Importante, mas é com essa idade exatamente. Ali, né? Mas a gente vê as pepitas do morro com essa idade, mais ou menos. O cara com 18, 17 anos e aí já começa a lapidar, né? É o grandão. É o cidade, a lapidar. É o cidade dos homens, né? Aquele filme. De Deus. Também, de Deus. Os dois, né? Ah, é. Os molequinhos. Que coisa, canal, hein, velho? Que pena, né, cara? Gurizadinha aí, cheia de oportunidades na vida, ou não. Não, cheia de oportunidade na droga, né? Fora da droga, qual é a oportunidade? Não, tem, né? Fazer uma banda de pagode. A propósito, né? Ou não tem, cara. Infelizmente. O crime. É que é muito disparelha a disputa, é, né? Verdade, sim, cara. É, porque... a oportunidade que ele tem, nada contra, mas ele vai ser empacotador de rede de vai ganhar 500 aí vai ganhar pila 600. Ou vai ganhar 2 mil por semana. Aí ele vai passar, claro. Mas só um pouquinho, desculpa, não. Tá? É que assim, ó. Tu usou o exemplo clássico, tá? O filho de uma pessoa que eu conheço, enfim, tem 17 anos, começou a trabalhar como... Tinha 17 anos e começou a trabalhar como empacotador num supermercado. Parabéns pra ele. Pô, ele optou por isso, porque ele até mora na vila. E lá na vila ele teria acesso a esta oportunidade do mal, tá? Aí ele optou por ser lá empacotador, subiu pra frente de pra caixa operadora. E depois foi pra frente de caixa e hoje, 4 anos depois, ele é gerente de um estabelecimento comercial. Mas é olha que baita história. Mas é exceção, né? É óbvio que trabalhar de maneira... Não sei se é exceção, acho que não é exceção. Acho que essa é normalmente a regra. É óbvio que trabalhar honestamente, né? Tu vai dormir tranquilo, não vai ter ninguém te perseguindo, né? Mas muitas pessoas preferem pegar o atalho, né? Eu tinha essa dúvida, Andy, como eram empacotando as compras. São pessoas que fazem, né, guri? Pessoas que fazem. Pessoas que empacotam. Posso as compras. Posso tirar outra dúvida? Pode. Como é que a louça desaparece? Eu ponho a louça... Da pia, exatamente. Ponho lá em casa, as pessoas que usam a louça lavam. Usou, lavou. Tá, mas na tua casa deve ser teus funcionários, né, guri? Ah, então tem um funcionário deve lá. Deve ter um funcionário. Um dos 18 lá é que limpa. É que limpa a louça pra ti lá, guri. É impressionante. Achei que era um negócio tecnológico. Botava a louça ali e sumia. No outro dia não tem mais nada. O guri tem 3 empregados só pra pegar o jornal. Imagina pra lavar. Verdade, cara. Vila de Natal no Parque Vila Germânica em Blumenau abre nesta quinta-feira. Hoje serão 350 mil lâmpadas natalinas e até neve artificial vai cair, Almir. Exatamente. Que beleza. Exatamente. Vai ser com cinza, gente. Do crematório de Blumenau. Não faz assim, Almir. Além da iluminação especial, o parque vai receber também um jardim temático, presépio, lago e Castelo dos Reis Magos. Agora eu gostei, vai ter presépio no Natal de Blumenau. A Vila de Natal de Blumenau terá as luzes acesas diariamente a partir das 21 horas. Que legal, que bonito, né, cara? Época de Natal. E é uma cidade festeira, Blumenau, né? Tem cada... Acaba uma festa, começa outra. Acaba uma festa, começa outra. Não é, mas no Marquinhos? No caso, Natal tem... A Blumenau é a cidade do mundo. É a minha segunda cidade favorita no mundo. É mesmo? Primeira é uma que eu não posso falar aqui, porque... Não é Florianópolis? Não é Florianópolis, não. Pô. Mas a segunda é Blumenau, porque Blumenau tem as melhores coisas do mundo. Cerveja gelada e loiras quentes. Ah, é, Marcos? Fala mais sobre isso. Não, enfim, eu só desfruto de metade dessa... Né? Eu li em livros. A gente leu em livros. Né? Cientistas apresentam réplica de dinossauro que viveu há 228 milhões de anos no Rio Grande do Sul. Mas credo! Caraca, o fóssil foi encontrado em 2004 em um sítio no interior de Agudo, na região central, e é um dos mais antigos já descobertos no mundo. Com a análise detalhada dos ossos, os cientistas chegaram à conclusão de que o animal tinha sangue quente e era onívoro, se alimentando somente de plantas e animais. Aqui você tem dinossauro e pizza fria, né? Como é que é? Só dinossauro e pizza fria aqui no Rio Grande do Sul. Não entendi. Não é bom nem entender. É um dinossaurinho. Dinossaurinho o quê? Pizza fria. Não tem aquele dinossauro grande que comia bicho, Esse aqui é o maior do mundo. Esse é o maior do mundo, animal. Não é o maior, mais velho. É o mais velho. O Alcemar é erudito. É um dos mais velhos. E é impressionante. Era o cagê dos dinossauros. Mais ou menos. É impressionante como o dinossauro mexe muito com o imaginário das crianças, né, cara? É verdade. Os meus filhos são loucos por dinossauro, cara. Leram a notícia no jornal hoje? Eles não leram a notícia no jornal. Que papai, tu deu a notícia pra eles verem? Não passou a notícia ainda, não. Tem que dar. Agora eu vou dar a notícia. Boa. Mas é muito louco isso, porque eles sabem o nome de todos, eles sabem no que se alimentam, eles imitam os dinossauros. Faz aí o Tiranossauro Rex. Ele... também sabe fazer direitinho. Cara, tu faz perfeito também, cara. É uma loucura. Muito bom, é fascinante porque é real, né, cara? É real, já existiram, né? Existiu, aconteceu. Não, e com comprovação. Impressionante. É, pô, tá lá a ossada, né? O fóssil do porque bicho. Porque provavelmente, né, do jeito que a gente é cético nesse programa, se não tivesse nenhuma, enfim, comprovação científica, ou seja, a gente não tivesse. É, algumas pessoas são céticas nesse programa. Eu não sou cético. Eu também não sou cético. Eu acredito. Eu sou cético. Então fala, eu, como sou cético. Isso. Não, é que não sou só eu, né? Não, o Porã não é, eu não sou o Maurício também, o Feta não é. Eu sou Amaral lá de São Luís. Então a minoria cética desse programa. É, mas enfim, os céticos, fala por eles, independente, cada um bota o chapéu do cético. Ok, o que é mais louco é que a grande maioria dos evangélicos e de quem crê na Bíblia, crê num livro, enfim, que muitos de nós, ou alguns de nós, ou eu no caso, não crê em absoluta concordância com tudo que está escrito na Bíblia, muitos que acreditam na Bíblia não acreditam nos dinossauros, acredita nisso? Acredito, cara. Depois de tanta comprovação e osso e cientistas provando e mostrando, muita gente não acredita. Por quê? Porque os dinossauros não estão descritos na Bíblia. Em momento algum, na criação e no desenvolvimento do mundo que a Bíblia descreve, em momento algum fala dos dinossauros. Lá, e por isso, os cristãos ou crentes, alguns deles, não acreditam nos dinossauros. Apesar de comprovação científica. Eu nunca me deparei com ninguém que duvidasse da existência dos dinossauros. Dias tu encontrar, tu me apresenta, porque eu vou cair pra trás. Inclusive, eu conversei com um cara que dizia o seguinte, que na opinião dele, enfim, da crença dele, Deus tinha colocado alguns ossos para confundir os humanos. E, enfim, dessa forma, era o fêmur dos Mr. P. Sim, mas tu entende que pra esse, a tua opinião vale o mesmo que a tua em relação a ele? Não sei, tu tá diminuindo a opinião de uma outra pessoa? Não, eu tô dizendo que pra esse que falou isso pra ti, a tua opinião em relação a esse fato é o mesmo que a dele e pra tua, entendeu? A loucura que tu acha que ele tem, ele pensa que tu também. Mas é isso que eu tô falando, é exatamente isso que eu tô falando. A gente aqui acredita nos dinossauros porque tem comprovação científica. Tem gente que não acredita porque não tem comprovação bíblica, entendeu? E aí, enfim, cada um tem a sua visão, se apega no que quiser. Mas e o PIB de Santa Catarina? O PIB de Santa Catarina cai duas posições na tabela nacional, hein? Que nem o Havaí. Crise atinge o estado catarinense, que foi ultrapassado pela Bahia e também pelo Distrito Federal. Santa Catarina é responsável por 4% da riqueza nacional. Bom, agora, não é pouco, cara. Não é pouco. 4%, é mais do que 3%. São 27 estados da federação, aí tu divide 100 por 25, dá uma média de 4. Qual é o number one? São Paulo. Sem dúvida. Dois, não. Rio? Rio, talvez. Três, Bahia. Minas Gerais? Talvez. Deve ser. Quatro, Rio Grande do Sul? Não sei. Nós estamos chutando, né? Porque a gente não sabe, né? Não sei. O PIB dá uma campanha boa pro PB em Santa Catarina. Enquanto o PIB cai, o PB sobe. Boa, Mr. P. Muito bem, Mr. P. Aliás, aproveitando o ensejo, quero mais uma vez pedir para que você apresente o Pretinho Básico a um amigo que você sabe que não conhece o programa. Ó, tem um parceiro da firma lá que eu sei que não ouve o programa porque ele ouve a outra rádio lá, sei lá, enfim, qual seja. Vai lá e diz pra ele, pô, meu, já ouviu o Pretinho Básico, cara? Ouve lá o programa dos caras, os caras são engraçados, abordam assuntos. Cara, são muito loucos. Assuntos com irreverência, parará. Vamos ouvir lá e tal. Então, faça essa mão por nós. A gente quer mais gente feliz no sul do Brasil, mais gente ouvindo o Pretinho Básico. Vou fazer essa mão pra ti, Magnata. Fazer essa mão pra mim, então, Paulo. Eu já fiz, no catamarã, fiz a mão. Quero, cara. Fiz a mão no catamarã. Pô, não me lembro o nome do cara. Não há mais tempo, Fetter. Não, só uma pra nós. Legal, Maurício, só pra não deixar passar. Os ouvintes estão corrigindo aqui, o Pianges e a nós. Na Bíblia há sim menções aos grandes répteis e também aos dragões, feras perigosas. E aos ETs. Grande fera. E aí, meu, agora já posso falar? Agora sim, Girimum. Cara, brilha aqui, muito, Girimum. Só o que eu posso dizer pra você é o seguinte, ó. Tá lá, cara, tem ossada. Tá comprovado, meu. Fica com esses papinhos, cara. A vida é aqui, ó. Isso aqui, ó, cara, madeira, entendeu? Vida real, cara, não fica com essas viagens, sabe? Essas coisas, meu. Tá aí. O Girimum é muito prático mesmo. Muito louco, o Girimum tá muito louco. O Girimum é prático. O Girimum não tem essa de ficar filosofando, né, Girimum? Tá perdendo tempo, fica meia hora. Sabe, você tem dias de manhã que o PI começa aqui com umas viagens, meu. É louco. Cara, eu digo pra ele, meu. Ô, Girimum, conta aquela do Hendrix de novo lá. Cara, quem não sabe quem é Hendrix, que vai procurar, entendeu? Muito bom, Girimum. 6:16, brilha muito no Pretinho. Bateu. Bom dia. Bom dia. O Jerimum deu de cotovelo na mesa, cara. Ô, Jerimum. Ô, Jerimum, isso é amor de sogra, Jerimum. O galo tá forte, cara. Isso foi um pterodátilo. É, uma cotovelada aqui, meu. Meu choque. Muito, Alcimar. 8h51. Xuxa vende cobertura em São Conrado, no Rio. Vendeu. Oh, vendeu. Foi quanto, Jerimum? Às 8h51, foi lá e pá. Vendeu. Não tá mais lá. Quilo, não sei quanto vendeu, cara. Vendeu, cara. Não me interessa quanto ela vendeu. O que interessa é que ela vendeu, cara. Acabei de falar vendeu. Vai mudar o valor que ela vendeu. Se o que interessa é que ela vendeu, sabe, cara. Sabe por que ela vendeu, Jerimum? Porque ela imaginou que ela ia beijar muito na boca nesse apartamento e não... Não como rolou. Sim, porra. A Xuxa declarou essa semana que ela pensou que no ano de 2011 ela ia beijar muito mais na boca. Pobrezinha. Tá acabada a Xuxa, né? A Xuxa já foi. A Xuxa tá acabadaça, mano. Sim, abraço pro Pelé, que pegou na época boa. E aí, Pelé? Como é que era? Pelé pegou na época boa, né, Pelé? Ô, Pelé, tá desligado teu microfone, Pelé. Essa foi a melhor. O Pelé! Ô, Pelé! Cara, eu tô sacanagem com o Pelé! E aí, Pelé? A gente devia ter deixado. Pelé. Peguei na época boa. Errou. Didi Mocó, Didi Mocó, Dedé. Ô, Zacarias. O Didi pegou? Pegou a Xuxa. O Didi pegou a Xuxa. Pegou na época boa, Xuxa. O Didi não pegou. O Didi, Xuxa e Pelé. O Didi, não. Pegou a Xuxa. Só um pouquinho. Pegou a Xuxa e o Pelé. Só um pouquinho. Não, o Didi não pegou a Xuxa, cara. Renato Aragão pegou a Xuxa. Só um pouquinho. O Piangas não acredita em Cristo e Deus, mas acredita que o Didi pegou a Xuxa. Cara, o Senna pegou a Xuxa. O Ayrton Senna pegou a Xuxa. O Pelé pegou a Xuxa. Não, né, Marcos? O Aragão e Xuxa beijando na boca. Tu vai bater teu recorde hoje. A Xuxa namorou o Senna, o Pelé e o Renato Aragão. Não. Olha só, deixa eu te falar. Tu vai bater teu recorde hoje. Um processo pro programa. Não faz assim. Na verdade, dos trapalhões, a qual ela mais se aproximou foi do Mussum, né, cara? Com certeza. Mussum aqui. Não, meu, tu tá confundindo com o Pelé, cara. Não, mas tem um porquê. Ela viu uma coisa preta. Mas namoraram. Eles namoraram no filme, cara. Tu era uma criança, tu ficou com isso na cabeça, rapaz. A Susan falou que meu pé é feio. Teu pé é feio. Posso continuar aqui, meu? Opa, vai, Jimmy. 10h49, Luana Piovani caminha na orla do Rio. Tá grávida, viu, Jirimão? Ah, para! Chocada. Luana Piovani tá grávida. Tá gostosa, hein, meu? Do Rodrigo Santoro? Não, meu. Faz tempo que ela tá sem o Rodrigo Santoro. Ela guampeou o Rodrigo Santoro. Ah, para! Guampeou, meteu uma guampa maneira. Cara. Guampa maneira, meteu uma guampa maneira. Tá brincando. É no Santoro, tu vê, né? O Jirimão impressionado. Tá gostosa, Luana Piovani. Opa, vai mais um pouquinho, Marcos. Cara, fala a terceira vez. Opa! Cara, tá demais hoje, tá sensacional. Tá demais. Mano. Não, mas uma mulher grávida é linda, cara. Tá bom, vai, Pi. Meio-dia 34. Marília Pera. Pi, não, Jirimum. Desculpa, Jirimum. E o Jirimum foi, né? Foi. Se considera o foi pra banha. Cara, posso fazer? Vai, Jirimum. Desculpa, Jirimunzinho. Marília Pera circula de mãos dadas com o filho pelo Leblon. Ótima atriz. Péssima amiga, Marília Pera. Por quê, Neila? Péssima amiga, não me liga. Marília Pera pegou muita gente que tu queria pegar, pegou, né? Muita gente. Pegou Miguel, pegou Naná. Tá, mas Naná, aí, liga pra ela. Tá, não acredito que a Naná tá bem. Naná foi ali, na época que era novinho. Tem ido na casa de Naná? Eu sempre falo pros atores de Malhação, quando você é novo, aí acha que pode tudo. Quando fica velho, só vai na partida do... Cara, essa nele é uma bicha velha, Velho sim. 14h26, Lavília Vlasaki. Como é que é, João? Presta atenção, meu. Lavília Vlasaki. Bebeu, Gilmão? Caminha. Vlasaki, cara. É aquela Vlasaki. Moto, né? Vlasaki. Caminha na orla do Leblon também. Tá movimentada a orla hoje. Pô, quinta-feira todo bombado, mundo quer caminhar, né? Todo mundo no Leblon. 16h12, Adriano tira fotos com fãs ao sair de restaurante em São Paulo. Bah, mas demorou no restaurante, hein, cara? Às 4 da tarde. Come, Adriano, né? Come, esse come. Tu tem alguma coisa a ver com isso, Maurício? É comedorzinho. Esse come. É outro? Esse come, bebe. E agora, Féter? Agora? Agora? Quando, Jirimum? Agora, há 14 minutos atrás, é isso, Jirimum? Não, para aí. 15 minutos atrás, não, então. Não. 14. Olha aí, meu. 14 minutos atrás. Nada mais, nada menos. 14 minutos atrás. 14 minutos. Olha aí, galera. Era 18, hein? 18 e 7. Olha aí, bicho. Essa é pra você que deu aquela cagadinha e foi tirar foto do cocô com o iPhone. Ah, que isso, e caiu lá dentro. E aí derrubou. Bem a sorte feito. Que caiu em cima, mas... só limpar e... Segue falando, galera. Segue a vida. 18 e 7, aí, Glória mano. Maria faz compra em supermercado. Olha aí, faz olha tempo que eu não vejo a Glória. Já contei pra vocês quando eu me encontrei com a Glória Maria. Não. Grande fera. Cara, não, tá a casa dela em Búzios. Tá, então conta, mano. Não, cara. Mas é uma guaria esse girimum, cara. Não, não dá, meu. Eu quero falar, não me deixa falar aqui. E o Kleber, gladiador. Cara, o Kleber joga muito, eu não sei. Porque o que tá precisando, o Grêmio é alguém que segure esse louco, entendeu? Mas joga muito, sabe abrir pros lados, sabe chegar, vem de trás. É um bom matador, é o cara que o Grêmio tava precisando. Agora só precisa de um cara pra servir ele. Se botar um cara do lado que sirva ele, cara... Wagner Love. Cara, o Wagner Love é um outro tipo de atacante. Ele não joga fincado como é o Kleber na hora de abrir pra direita. O Wagner Love gosta de ser o último cara. Aí talvez o Kleber tenha que jogar mais atrás. Ô, Girimum, quem sabe tu vai pegar um café pra nós lá, Girimum? Ah, meu, valeu. Obrigado, cara, valeu. Mila Void avisa aqui que vai estar recolhendo lixo eletrônico lá em São Bento do Sul. O site é elixo.rotactsbs. Ótimo, Pedro. Lixo eletrônico, o que é? Muito bom o e-mail. www.elixo.rotactsbs.com.br. Rotaract. ACT. Isso. É isso. É aí São Bento do Sul, SBS, no final, .com.br. Rotar ACT-SBS. ACT-SBS, isso aí. Bem fácil. Bota o Hotmail. Né? Muito bom, hein? É o companheiros do Rotaract. O que é Rotaract, Maurício? É, sabe o Rotary? Ah, são os jovens. É, exatamente. Ah. É a Mila Voz que tá avisando aí, acessar esse site aí pra pegar o lixo. Muito bom. É o lixo eletrônico, muita gente tem pendrive, DVD. Eu tenho uma CPU lá em casa. E-mail, né? Pilha, né? E-mail é lixo eletrônico, né? Não, não. Pega meus... Sim. Eu tenho uma CPU, logo eu não posso me... Entendeu? Jogar sim, fora. É, melhor não, né, Maurício? Tem umas coisas gravadas lá que não dá pra mostrar. Ô, meu, deixa eu oferecer uma coisa legal pra nossa audiência aqui. Bacana. Que é uma Honda 2012. Vai, uma oi. Super oferta com condições imperdíveis que cabem no seu bolso. Quer mais qualidade e liberdade, Alcemar? Quer se livrar do ônibus lotado? Então presta atenção na dica de muita economia que a gente vai dar aqui no Pretinho agora. Aproveite o seu 13º e não perca a grande promoção das concessionárias Honda da Grande Porto Alegre. É uma Honda Fan 125 cilindradas KS 0 bala, a moto mais vendida do Brasil. Entrada mais 48 vezes de, olha isso, R$189. Ah, tá muito barato. R$189 e mais toda a linha Honda 2012 com super condições. Comece o ano novo 2012 com uma Honda novinha. É por tempo limitado. A promoção acontece na Estação H, na Grava Motos, na Turbo Moto, na Vale Cross e na Via Porto. E não esqueça que capacete é a proteção do motociclista. Quero mandar um grande abraço para Turbo Moto lá, a Adriana da Turbo Moto, da Estação H, enfim, da Honda no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela parceria, por escolher o Pretinho Básico para divulgar aqui esta grande oferta desta moto sensacional, uma Honda Fan 125 KS zerinho bala por 189 pila por mês. Quanto é que custa essa moto? Ah, deixa 189 pila por mês aí, não tá nada. E aqui quem tá? Olá! Aqui Antônio Gourmet. E olha, hoje eu tenho aqui, ó, uma receita que é verdadeira. Dá pra fazer. E hoje dá pra fazer, que é o dia de tomar esse porre. Porre lindo gostoso. E aqui, ó, é a caipirinha de cerveja do Antônio. Aê, caipira de cerveja? Caipira de olha, cerveja. Essa aí é boa. Mas é sem açúcar, né, Antônio? Eu não sei, vamos ver. Ele não sabe. Olha os ingredientes dessa caipirinha. Primeiro, hortelã. Boa! Hortelã! Fica boa! Segundo, açúcar! Vai anotando aí! Terceiro, bastante gelo! Porã, tinha açúcar, viu? Tem açúcar! Pois tem. É, mas aí vai estragar! Não viu? Vai estragar! Quarto, limão! E quinto, a cerveja! Qual é uma boa cerveja, Marcos, pra fazer a caipirinha? Nova skin! Olha aí! Mandou muito bem! E o modo de preparo é o seguinte, ó! Amassa a hortelã junto com o açúcar e o limão! Faz uma pasta ali de... uma pasta cabriocária. Depois acrescenta o gelo picado e suavemente tu despeja a cerveja pra que não faça muita espuma. E aí depois tu mexe, sacode na coqueteleira. Ah, sacode onde? Agora eu quero ver. Como é que é? Na coqueteleira. Aê! E tá pronto, é caipira de cerveja. Eu vou experimentar hoje. Boa! Deve ser bom. E aí vai pro show da comunidade, bem louco. Boa! Hoje no opinião, show da comunidade. Vou subir no palco, eu quero aparecer no DVD. Deixa eu até dar um recado do Lelê aqui. O Lelê não tá, não sei se vocês perceberam. Ah, é verdade, o Lelê não tá. É, o Lelê estaria. Vai ter ingresso na hora, viu? Certo. Apesar da grande procura, abertura da casa 10 da noite, começa a, em ponto, vai lá e vai ter ingresso na hora. Lá começa às 10 horas o show, abertura pontualmente. Da casa 10 horas abre a casa. Ah, 10 horas abre a casa. 10 horas você pode ir pra lá comprar ingresso e entrar. Ok, ok. E aí, muito Porazinho? Bem. Uma piada velha. Piada velha do Porão! Ah, Porão! Casa de Umbanda Padinha! Abra seus caminhos com o Exu Padinha! Eba! Maravilhoso, já tive lá. Maravilhoso. Ah, duas rapidinhas aqui, ó. Mamãe! Mamãe! Deixa eu usar sutiã. Não, meu filho. Por favor, mamãe. Jamais, jamais. Mas, mãe, eu já tenho 15 anos. Não, não e não. Eu já falei que você, pra você parar com essa conversa, ô Pedro Esmanioto. Deixa eu te fazer um comentário rápido. A voz foi igual. Não, tu matou a piada quando a mãe respondeu não, meu filho. Meu filho. Lá no não, meu filho, tu matou a piada pra mim. Pra pessoas muito inteligentes como tu, Alexandre. Pra pessoas muito inteligentes como aí tu, eu não acima achei da média. Não, porque os outros aqui não se deram conta. Eu me dei conta, mas fiquei quietinho. Pedro, o próprio Pedro Esmanioto se deu conta. Desculpa, gente. Que está usando sutiã. Está. Começou com 15 anos. Não precisa mostrar. Não? Não, por favor. Vamos tentar de novo, então. Vai outra, então. Vai, Porazinho. Mais um! Porazinho tá de morte. Obrigado, obrigado. Havia três mulheres e um bêbado numa esquina, né? Às duas da manhã. Três mulheres, um bêbado na esquina, às duas da manhã. Aí tem coisa. Passou a viatura e levou os quatro pra delegacia. Ao chegar, o delegado vai logo perguntando: nome e ocupação. Roberta, secretária. Eu sou a Maria, organizadora de eventos. Cláudia, dona de casa. E aí o bêbado. Bonito, sobrou pra mim ser a prostituta! Muito bom, meu! Olha, eu tenho um e-mail muito legal de um ouvinte aqui chamado Márcio. E o Márcio diz assim: ó, não é piada, mas é um assunto sério e legal que pode ajudar outras pessoas além de mim. Boa tarde, gurizada do PB. Sou ouvinte de vocês desde 2007. Principalmente no programa das 13 horas, mas também ouço o das 18, quando o barulhinho do motor não me impede. Ele é dentista. Aê. Sei que o programa é de humor e justamente por isso ouço quase todos os dias para encarar com bom humor minha jornada de atendimentos no turno da tarde, quando me desloco até a clínica onde presto serviço como cirurgião dentista todos os dias. O motivo pelo qual envio este e-mail não é engraçado. É que alguns relatos pessoais de alguns integrantes do programa me chamaram muito a atenção e tem muita semelhança com a minha vida. E acredito que com a de vocês, de outros tantos ouvintes de vocês também. Gostaria muito que estes relatos fossem comentados com o objetivo de ajudar não só a mim, mas toda a audiência fabulosa deste programa. Pois bem, lembro do Porã comentando das bebedeiras e das ex-bebedeiras e é impossível não relacionar com as minhas bebedeiras atuais. É, colega! Diz o colega aqui, diz o parceiro, o dentista. Não, imagina os dentes que ele não arrumando, a galera. Lembro do Mr. P, antes do intervalo comercial do extinto programa Y, do qual participava aqui na Atlântida, comentando que iria fumar. E eu também ia fumar junto, diz o ouvinte aqui. O dentista que fuma? Sabe que eu fumava muito naquela época, né? Eu sempre tava aqui fumando. E recentemente ouvi o Fetter comentar que pesava 120 quilos e que era compulsivo com o consumo de comida e doces. Bis, especificamente. Mas hoje, percebam o que vejo. Mr. P não fuma mais. Porã não bebe mais. Não. E o Fetter, além de hoje estar em forma e praticar exercícios, fez um comentário muito interessante dia desses, em que dizia que projetou o seu futuro na época aos 30 anos e prometeu aos 40 anos estar melhor em forma fisicamente do que aos 30. E que aos 50 estaria então projetando estar melhor do que hoje aos 40. Um 44. Dia tu vai errar, né, Magnani? Vai chegar uma década que tu não vai conseguir. Tomara que seja 90. Eu não quero chegar em 90. Show de bola. Cara, ali nos 80 tá bom pra mim, já posso te desocupar. Mas enfim. Vivas muito mais. Eu achei o máximo, já que tô envelhecendo, prestes a completar 30 anos de idade, e eu fumo, bebo muito. Esse é o cara. Estou me tornando gordo e sedentário. Mas é que até os 30, o nego não dá bola pra isso. Acho que ele tá no ritmo certo da vida dele. Não chega tanto. Mas até os 30, o nego tá. Não, ele chuta o balde, azar. Na verdade, que até os 30 tu não tem essa consciência do cuidado com o teu corpo. Porque o teu corpo responde, entendeu? Aí tu bebe e a tua ressaca não é tão forte quanto ela é aos 40. Entendeu? Porque teu fígado ainda tá novinho, ele processa. E outra, cara, e outra, pra tu perder peso nessa época aí com 30, isso é uma barbada. Depois dos 35, tu demora 2 meses pra perder 3 quilos. É isso aí. A ressaca de um nego de 20 anos e de um nego de 50 é completamente diferente. Sim. É isso aí. Não, mas de qualquer forma, o que ele tá falando é que é um alerta interessante que muita gente pode, antes dos 30, já ter essa consciência. É verdade, mas é difícil, viu, cara? É difícil. É difícil. Porque o cara se joga nas cordas tranquilão, tipo, sou guri ainda, sabe? Sou jovem, sou novo. Mas no outro dia lavou, tá novo, entendeu? Acredito ainda que a pior coisa pra quem seja jovem, novo, antes dos 30, seja o cigarro, cara. Mais ainda prejudicial, porque assim, o cara fuma muito mais do que bebe. Né? A princípio. E quando bebe, fuma mais. Exato. Tu não bebe todas as horas do dia, todos os dias da semana, né? Mas, no entanto, tu fuma todos os dias, todas as horas de toda semana. Tá olhando pra mim, Magnata? Cara, é muito fácil viver até os 140 anos. É só deixar... Não conheço alguém que tenha vivido até 140 anos. Falar esses tempos, né? Que já nasceu o ser humano que vai viver. Ah, 150. Ok. O que tem que fazer, Marcos? É só deixar de lado todas as coisas que fariam a vida valer a pena até os 140 anos. Pois é. Muito bem, o cara mandou aqui então, pediu pra que a gente falasse, a gente, acho que falou, né? Falamos e dissemos. Mandei um, boa essa Débora de Oliveira, hein, ô Batista? Pra toda Santa Maria, o parceiro pede aqui. Tem visto ela ultimamente? Não, cara, não tenho visto. É boa. Eu acredito que ele esteja se referindo... Ao trabalho da profissional, da colega, né, Porã, que merece todo o nosso respeito. Pô, Débora acompanha o trabalho dela já faz muito tempo. Mas qual é o nome dele ali? É Márcio. Se o Márcio, que Márcio é Tomasi, aproveitou o momento para falar disso, é bom que a gente alimente a ideia de que aquele que tiver 15, 20, 25, conseguir se divertir sem fumar, sem usar drogas, sem beber, melhor ainda, melhora a vida dele, melhora a vida de todos que estiverem ao redor dele. Isso é verdade. E é preciso que a gente se convença e convença o maior número de pessoas possíveis a fazer a mesma coisa. Eu falei aqui de uma festa que isso eu vi no programa aí. Isso não é caretice. Que as pessoas que não vêm de álcool, não tem cigarro, não tem... E a galera lá se divertindo a fundo. Isso é o conceito de caretice, não fazer nada, enfim, errado. É que o conceito vem mudando. Caretice, então, não, para um pouquinho. Então, caretice pra ti é errado. Não, caretice que é você ser jovem com a postura de uma pessoa. Mas isso velha. É um rótulo desagradável, porque é justamente em função desse rótulo desagradável que muita gente acaba fazendo o que não deve e depois acaba se ferrando e ferrando muita gente ao redor dele. Mas a juventude. E nós não estamos aqui pra isso. Na alma da juventude tá o fazer errado. É o período que a gente tem pra fazer as coisas erradas, mano. Tu vai incentivar isso? Pra aprender. E tu vai incentivar isso? Tu vai incentivar isso? Eu acho que... A pergunta é simples, tu vai incentivar ou tu vai tentar fazer com que isso não aconteça? Mesmo que a gente saiba que seja isso natural. Mas é possível a gente lutar para que não aconteça? Bom, eu acho que é impossível. Não, lutar, não tô dizendo que não vai acontecer. Não é o nosso papel dizer o máximo e fazer o máximo para que não aconteça? Talvez seja o teu. Bom, então tá, ótimo. Quero mandar um beijo de aniversário aqui para dois gêmeos que estão nos ouvindo neste momento, de 6 anos, os queridos Guilherme e Henrique. Oh, mandou aqui pedir a Fabiola, mãe dos dois. Como é que é que ela fala aqui? Ah, estaremos como de costume ouvindo o PB das 18, se for possível, manda os parabéns para a dupla que tá sempre ligada em vocês. É chamés? Então tá aqui. O quê? É chamés? Não, são dois meninos, cara, o Guilherme e o Henrique, não é gato. Ah, tá. Tá? 6 anos, obrigado pela audiência. Audiência mirim do Pretinho Básico. Parabéns, queridos. Abraço então pro Felipe e pro Thiago, que encontrei hoje à tarde. O Josué e o Tatu e o Jorge Lucas. Encontrou o Tatu, Jorge Lucas. Ex-jogador do Grêmio? Isso, que jogou no ano passado no Havaí, jogou no Santos, no Atlético Mineiro. Tá nos ouvindo agora, mandou mensagem. Filme, hein? E ele é espetacular, gente fina, elegante, sincera e um baita lateral. Um abraço, Jorge Lucas. Baita lateral. Sempre nos acompanhando aqui também. Mandou um abraço pra todos. Daqui a pouquinho, amigo, o vídeo do Ronaldinho Gaúcho. É verdade. É clá, classificados do Pretinho. Mais do duas ofertas da nossa audiência, o parceiro vendendo seu Ford Fiesta Street Sedan, ano 2001, modelo 2002, branco, quatro portas, básico. Usamos só para viajar, portanto está muito bem conservado. Estamos pedindo 12.500, é o Cassiano de Gravataí que pede pra gente anunciar. Fiesta Branco 02@hotmail.com. Belo carro. Olá, gurizada do Pretinho, preciso da ajuda de vocês. Infelizmente, a universidade exige de mim mais do que tenho financeiramente para lidar. Então venho por meio deste vender meus mangás do Samurai X. Ou do Samurai X. É a coleção completa com 56 volumes e uma edição extra de colecionador. A coleção está em Porto Alegre em excelente estado. Para quem curte essa série ou coleciona séries, é um grande achado. O preço inicial é 250, mas dependendo da conversa e da agilidade do comprador e também em função da minha necessidade da grana, posso até fazer por 200. Pronto, vendeu por 200. Interessados, mandem e-mail para vendosamuraix@gmail.com. 10 pau ele vende. Não precisa dessa pau. Mas se tiver, ele vende na hora. Mas não vai ser louco de pagar 10 mil, é mais, né? Rápido a negociação. A negociação. E aí, Almezinho? Almir Kit Mania lança mais um produto revolucionário pra você, surfista, para ajudar você a não congelar nas águas sempre geladas do litoral gaúcho. É a prancha que vem com o rabo quente, gente. Boa! Exatamente, boa, exatamente. Tem com o rabo quente, você esquenta a água do mar. Se cada surfista fizer a sua parte, a água vai ficar bem quentinha. Muito bom, Almir. Almirketemania.com.br. Manda certo, um tapa, Almir, na cara de vagabundo pra todo mundo de Santo Antônio da Patrulha. E uma velha pra mim, a Lucas Assis, Santo Antônio da Patrulha. Vamos fazer o show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Você pode aproveitar o show do intervalo pra dar aquela ligada amiga pro seu corretor de seguros, pedindo pra ele cotar com a HDI a renovação do seguro do seu carro ou até mesmo a contratação de um primeiro seguro do seu carro. HDI é de bate-pronto, consulte o seu corretor. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, 15 minutos para 7. Estamos com o Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Milera Moda está nas ruas. E aí, doutor Alceu? Por dentro! Tudo tranquilo aí, doutor Alceu? Aprendo! Que bom, então vamos falar aqui de futebol, do bola nas costas. E daqui a pouquinho eu quero falar do vestibular Uniriter, doutor Alceu! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o empresário do Damião, doutor Peter. O que, que houve, doutor Alceu? Tá lá todo cheio de sorriso com o presidente do Barcelona, doutor Peter. Então vai se concretizar a volta do Nilmar. Eu acho que o Damião se foi, doutor Peter. Ei, lá vem o Nilmar, então. Ai. Tava lá Damião, tirando foto com ele. Vamos ver, né, doutor Peter? Mas uma boa notícia, o Inter e Andrade Gutierrez chegaram a um acordo, doutor Peter. Oh, finalmente, hein? Chegou a lá minuta. Chegou a lá minuta do contrato. E parece que vão voltar as obras ainda esse ano. Ah, é. Exatamente. Vai ficar pronto antes da Copa daí, doutor Pedro. Aham. Uhum. É bom, né? É bom. É preferível daí, é preferível, né? Aliás. Exatamente. O Joinville tá no basquete masculino brasileiro, doutor Peter. Oh, que beleza. Iniciou... É o novo basquete brasileiro. O NBB. NBB. E o time do Joinville na final da Série C, né, doutor Alceu? Exatamente. Mas esse aí já tá garantido, né, doutor Peter? Garantido. Tá na Série B. Né? Joinville, Criciúma e Avaí na Série B, hein? Mas que momento, hein? E tem todos mais no seu gente... lugar, todos no seu lugar. E tem mais gente chegando, né, doutor Peter? Mais gente. É lá. Vai mais três, né? O doutor Alceu hoje tá meio borocochô. Tá bem aéreo, tá, né? Tá bem aéreo, hein, doutor Alceu? Vai fazer o que hoje, doutor Alceu, de noite? Jogar um pife. Ah, então é por isso. É um pife com amendoim, whiskyzinho, parará. Batatinha. Tá bom, tá bem. Doutor Alcemar, vai lá. Vai lá, Alcemar. Eu chamarei pife. Tá bom no pife? Quero fazer uma reforma lá em casa e o Alcemar já vai dar uma olhadinha. Entendi. Já vou levar ele pra jogar um pife, né, pra se enturmar. É um pife. Que legal. Vai ser onde, no Oliveira? Oliveira? Que nós ali do Poço Sol Gaúcho não se damos com quem vai no Oliveira. Ah, para. Não, mas é tem rixa. É um barro. Mas o Oliveira não era da turma boa que vocês estão formando ali? Não, a turma boa é do Poço Sol Gaúcho, né? Do Oliveira, tá. Ali só vai quem tem grana. Ah, bom. Quem tem muita grana, quando sai os passos. Ah, é? Vou mandar um abraço, tá reformando, doutor Alceu? Mandar um abraço pro seu Vantuir. Seu Vantuir que só trabalha com pedras, seu Vantuir. Seu Vantuir tá indo pra casa, tá indo pra casa ouvindo o Pretinho com a sua amiga velha agora. Vantuir da pedra, Vantuir, lembra o Vantuir que jogou no Grêmio, zagueiro, que veio do Atlético Mineiro, lembra? Sim, falamos sobre isso, Vantuir e eu. Pô, legal. Eu falei, pô, nome de zagueiro, hein? Ele tinha o Vantuir no futebol de botão, cara. Ele quebrou a perna no Grêmio quando jogou. É, o Vantuir da perna esse aí. Vantuir da perna. Tu vê como quando a gente é criança... Aprendeu com quem? Com o Bolívar Pai. Sim. A quebrar pernas. Ai, ai, ai. Tu vê como as coisas são marcantes quando a gente é criança, que eu lembro até hoje de ter ido num jogo do Grêmio, que o Vantuir não tava, obviamente, por ter quebrado a perna, e ele sentou próximo onde eu tava. Ou eu sentei próximo onde ele tava, claro, na arquibancada. E aí isso fica, né? Essa fotografia, assim, eu sentei perto do Vantuir, ele tava. Quero quebrar. Ah, belo zagueiro que foi o Vantuir. Eu fui no Beira-Rio, sei lá, uma dezena de vezes e sentei ao lado do Sorondo. Todas as vezes que eu fui no Beira-Rio, o Sorondo durante um ano inteiro tava sentado nas cadeiras vendo o jogo, só cara. Se quebrava, né? Só se quebrou o Sorondo, não rolou o Sorondo no Inter. Que pena, né? Uma pena. Um baita zagueiro. Baita zagueiro. Um baita bom pra cacete. É verdade. Ontem, eu preciso comentar... Bonito. Uma família linda. Tocando nada. Ontem assistindo Barcelona e Milan, é inacreditável o comportamento do Messi. Ele é muito acima da média. Muito acima da média em todos os sentidos. No futebol e no comportamento dentro de campo. Eu já acho que ele não. Leva pancada. Leva o tempo impressão, todo. Impressão. Isso aí é impressão que eu tivesse. Tu acha que é impressão? Tivesse uma impressão. É uma enganação esse Messi, cara. Cara, vai te cagar, Almir. Joga nada. Vai te deitar, Almir. E o Havaí, Almir. O jacaré do Havaí. O jacaré é o bicho. O jacaré é o William. William Batoré. O William é comparável. Não, é porque não joga no Barcelona. Bota o William no Barcelona. Era melhor que o Messi. Vai acontecer, né? Com aquele time todo mundo joga, né, Melhor que o Messi, o William Batoré. Não é à toa que o ataque do Barcelona no PlayStation tem 90. É 90 o ataque do Barcelona no PlayStation. E o do Inter é 73, por exemplo. Tem alguém com mais de 90 no FIFA? Acho que não, acho que é o Barcelona maior. Mas 90 é. 90 o é top. Então por que não põe 100? É top. Foi ontem. Foi 100 logo. Então. Foi ontem que teve o pênalti que o Messi bateu de novo. Que o Messi fez a paradinha e teve que bater de novo. Foi ontem? Aí ele bateu. Impressionante. Bateu no lado que o goleiro foi. Os caras dão cada pancada nele, ele levanta e segue o jogo. E dificilmente ele se lesiona. Exatamente. Cara, é uma coisa absurda. Ô, Magnata, não tem uma paradinha no futebol? Não, tá não abolida do futebol a paradinha. Não pode mais a paradinha? Não pode mais. Eu sempre gostei do futebol por causa da paradinha. Agora a paradinha no futebol não pode mais. Sempre que via o jogo lá na Bobigueira, né, Magnata? Com as paradinhas. Na Bobigueira é uma loucura. Tem gente que faz uso da paradinha em várzea, geralmente. Obrigado, tá? Uma dica muito importante pra rapaziada que tá terminando o ensino médio. Hoje é o último dia pra se inscrever no vestibular do Uniriter. Atenção, pessoal, último dia. Se você quer ensino superior de qualidade, se liga aí e vai agora mesmo fazer a sua inscrição. Pra quem ainda não sabe, o Uniriter tem 40 anos de tradição e faz parte da maior rede de ensino superior do mundo. A Laureate International Universities tem 18 cursos de graduação, mais de 240 professores e uma baita infraestrutura nos campi de Porto Alegre e Canoas. Para saber mais, saber informações e fazer a sua inscrição, acessa Uniriter com dois T's, o Ritter, uniriter.edu.br ou liga direto pro 0800-642-4000. Posso repetir? Claro. 0800-642-4000, mas tem que ser agora, porque as inscrições terminam hoje. É o último dia e a prova é dia 27 de novembro. Vestibular Uniriter, o primeiro passo para quem quer ir cada vez mais longe. Olha pra mim, nojento. Deixa ir. Agora que você me provocou, eu sou eu, deixa ir. E hoje eu vim alegrar o seu final. Tem que estar sempre olhando pra bola quando a bola tá girando bola pra jogar girando. Futebol, né? Sempre pra olhando pra bola. Eu não jogo futebol. Parecia uma santa, né, cara? Eu não jogo futebol. Parecia, tava pensando, sei lá, na Augusta. Eu estava treinando o terceiro Dejair. Dejair, eu sei agora. De onde tu é, Dejair. Tá onde? Tu é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Tu é do Rio de Janeiro. De onde Janeiro. Tu é? Qual é a cidade que tu nasceu? Tu é de onde? Eu não sei. Eu não sei onde passo nasci. Passo de Los Libres. Meu nome é Dejair, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ai, Ai! E hoje temos a Sagra de Glenho. A Sagra. Pra quem não conhece, Glenho é o conde nome do Porã. É o conde nome do Porã. Então, Glenho foi à farmácia. Boa tarde, me chamo Glenho. Você tem iodo? E o quê? Iglenho. Mais um Iglenho no mercado. Boa tarde. Meu nome é Iglenho, vocês têm iogurte de morango? E o quê? Iglenho. E a última, porque são apenas três. Já, já, já. O Alexandre, pois olha, não. Enquanto a bola gira, olha pra mim. Chegou a hora dos postes. Usando personagem. Sim. Cara, olha, eu vou. Eu vou dizer. Sabe qual é a diferença entre nós dois, ou Dejair? Eu sou o Dejair. Isso. Tu sabe a diferença básica entre nós dois? Você tem que ficar olhando a bola. Beleza, mas tu sabe a única básica diferença entre nós dois? Você é o meu chefe. E eu tenho. Logo, eu posso ter. Me demitir. E tu não pode me. Deu o quê? Dejair. Olá, meu nome é Glenho e faço várias imitações. E o quê? Glenho. E olha, quem mandou foi, valeu, galera. Abraços aos tricolores de Joinville. Valeu, galera. Foi o Marco Correia que mandou. Tá bom, okay, Marco Correia. Tá bom, obrigado, viu? O bêbado viu uma mulher. Nossa, você é muito feio, seu. Horrorosa, cara. Desgraçada, essa tua cara feia. Parece um vampiro, sua desgraçada. Horrível! É horrível! Minha mulher, ai, seu bêbado nojento! Eu sou bêbado, mas amanhã eu tô curado! Tu não! E o cara, hein? O cara que foi pro hospital. Vai te livrar de todo o material hoje. Aí o cara foi. Vai zerar o material. Aí morreu. Mudou o material agora. O cara foi pro hospital e morreu. Morreu! Bill Gates morreu! São Pedro falou pra ele. Prova da amizade. São Pedro. Aqui vais ter que trabalhar. Não vais ficar com o traseiro na cadeira vendo os outros falando. A princípio o Bill Gates ficou atônito com a recepção, mas como agora ele não mandava em nada, aceitou de cabeça baixa. Tá bom, e aí o que eu devo fazer? Nós precisamos de alguém que construa um banco de dados e interligue todos os computadores aqui do paraíso. Uou. Além disso, que gerencie tudo. Uou, é por isso que chamam isso daqui de paraíso, cara. Eu adoro processamento de dados. Eu vou fazer tudo isso, cara, ligar todos os computadores. Oh, yes. Ao entrar na sala onde deveria iniciar o seu trabalho de programação, Bill Gates dá de cara com um escritório cheio de Macintoshes. São Pedro, por favor, onde é que eu posso trabalhar no meu Windows? Se quiseres trabalhar com Windows, vá pro inferno! Marcos Piangers, uma pergunta com uma única resposta, tá? Timing. Se tu pudesse substituir lá onde está o Steve Jobs hoje, pelo Bill Gates, tu substituía? Não. Deixa que tá bom. Tá bom assim. Tá bem. E aí, Pianinho, Porazinho? Iglenho Porã, né? Exatamente. Tá, e aí, Iglenho? Piada velha. Piada velha do Porã! Restaurante Punho! A la carte no Punho é tão gostoso! É uma beleza esse restaurante, cara. Só na piadinha velha do Porã. Né? Só na piadinha. Só na piadinha e sai do imperador. É verdade. Duas coisas que tu gosta, né? É, isso vamos escolher aí. A mulata. Eu gostei. Escolher a mulata. Pesquisador pergunta à dona de casa: a senhora costuma ter relações durante o dia? Sim, pelo menos 3 vezes por semana. E durante o ato, fala com seu marido? De jeito nenhum, ele não gosta que eu fique ligando pro escritório. Mais um. Sujeito abre a porta e dá de cara com a sogra. Ê, sogrinha! Ah, velha! Fingindo satisfação, né? Que legal, que bom que a senhora veio nos visitar, sogrinha! Então ele percebe que ela tá com uma mala nas mãos, né? Que perigo. Quanto tempo, sogrinha? Quanto tempo a senhora pretende ficar com a gente? Eu acho que até vocês cansarem de mim. Sério mesmo, velha? Não vai nem tomar um cafezinho! Tá, deixa eu meter uma também. Aí o cara chega na loiraça no bar. Tá a loiraça lá, a devassa no bar. E o cara chega. Tudo bem? Oi. Aceitaria fazer amor comigo por R$1 milhão? Ah! Ela pensa, pensa. Aceito! Sim, aceito. Por R$1 milhão, sim, aceito. E por $20. Ah! Escuta aqui, seu bandido. Você pensa que eu sou o quê? Bem, ué, a gente já sabe. Agora é só uma questão de preço. Ah! Esse final ficou engraçado, que a tua voz de verdade é essa, né? É, mas eu jamais faria isso, né? Mas a tua voz de conquista. Não pagaria $20. Não. Como é que é a tua voz de conquista? Eu não preciso mais dela, né? Precisa. Não preciso. Não. Eu preciso da voz de manutenção agora. Como é que é a voz? Faz a voz de manutenção. Não, é bom a gente voz de manutenção. Faz a voz da manutenção. Sim. É, sim, amor. Sim, amor. A voz de conquista eu não tenho também enferrujada mesmo. É, não rola mais. Não preciso mais dela. Já conquistei e já fui conquistado. Perdeu a embocadura. Perdi a embocadura, exatamente. E aí, querido Cid Moreira, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, Cid. Obrigado, vocês estão bem. Que bonito esse aparelho celular, hein, Cid? Ah, é um aparelho que eu ganhei de presente. Comprou certamente lá nos queridos da Telefonia BIC. Ah, ganhou você de presente. Não, mas foi, eu vi a nota, porque veio junto a nota e... Muito bem. E eu gostei no BIC. No BIC. Comigo isso, tudo é BIC. Tudo é BIC, da tua cabeça ao teu telefone é tudo BIC, né? Isto. Você me conhece muito bem. Conheço. Você é aquele que manda no programa. É, eu ouvi você falando com um jovem aqui do meu lado. Dejair é o seu nome? Diferente. Ô, Cid, deixa eu te falar uma coisa, Cid. Posso mandar um beijo antes que você fale? Tem 4 segundos pra isso. Quero mandar um beijo para a Paula. Curta. A usurpadora. A usurpadora. Que é isso? Ah, eu não sei, eu vou saber depois. Aí eu te conto. Vamos fazer o salmo. Muito bem, obrigado, Cid. Faz o salmo aí, então. Voltaremos amanhã, então. De volta, tá? Boa noite. Muito obrigado. Dez pila. Ela faz 10 pila. Completão. O azul.